No meu arari não é mole não. Vem em janeiro pra festa de São Sebastião. No meu arari não é mole não. Vem em janeiro pra festa de São Sebastião. O caboclo mete a cara, no inverno empurra de vara. Olha só essa luta boa, é a luta marajoara que acontece aí em janeiro. Todo mundo participa, a galera fica vibrando e a mulherada grita. Eu te conto, meu amigo, vou fazendo o meu refrão. Viva Cachoeira e viva São Sebastião. Viva Cachoeira e viva São Sebastião. Eu tenho muitos amigos, eu também tenho muita irmã. Um caboclo que tá me filmando, o nome dele é Alan. Agora eu vou falando uma coisa muito legal. Eu sou meio repentista, meu irmão, tá ficando legal. E o cara ali na mesa controlando essa parada é um cara gente boa. Meu amigo, vou lhe falar, deixa essa droga ficar boa, senão contigo eu vou reclamar.